Peixoto, Silvio Santos, o Genildo e o Joy 90, é isso aí. E você está em ZYD 834, em 91,7 MHz. A Educadora FM de Campinas, São Paulo, levando o melhor som para você. Noite adentro, né? Dando as boas-vindas a este sábado que pinta por aí, agora, meia-noite, né? Isso, meia-noite tem também o resultado aqui do sorteio da promoção Bainet, onde você concorre à chave antifurto da autoelétrica. Segurança, é só descarte.